157, complete buff arrival, descending now to 2000 feet, altimeter setting 1013. Clear ILS X-ray procedure without glide slope, okay? ILS X-ray procedure down 2000, 1013, 157. Completa a nave, chamando Torre 1186, 3305. Torre 186, Otan 3305. Torre Salvador, boa noite, Otan 3305, passou o CA Vitor 1366. Se o 3305, ciência é bastante checado, final 0. Botará o 3 checado, né, final curto, Otan 3305. Pouso autorizado, tá 3305. Só confirmado, 3305 já baixou, travou. Ok, gente. Localizer, can I want to do this? Gal 157. Get that reduced now to final approach speed and contact tower on 118.6. Final approach speed 18.6, Gal 157, which one is? Approach. Suficiente, mantém a posição. Mantém, 3102. Alvorite, FGAL 157, 8 miles on final. Alvorite, continue your approach and send back to any clear to 157. Continue your approach, FGAL 157. 605 aos 20, táxi à direita. Alfa Juliette, portão 62 na minha escuta. Vendo à direita, Alfa Juliette para portão 62 na sua escuta, da 3305. Near clear to land runway 10, the wind is 100 degrees Fahrenheit. Clear land runway 10, Gala, one faster. Alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 3-1-5-2, pistão 1-0. Portugal 157 on the ground at Chuchu, leave to the right and taxi Alpha and Juliet, gate 10 in my frequency. Alpha Juliet, keep the frequency, confirm gate 10? Affirmative, gate 10. Gate 10, thank you. Vento 1-0-0 graus, 8 mais, livre de decolagem 1-0. Iniciando decolagem 1-0, tá 3-1-2. Salvador, boa noite, 1076, passa 190 para 150. Informação, está sempre na informação aqui. 1076, boa noite, sendo identificação, prossiga na chegada Mari, isso para 3000 pés com 1013 no ajuste. Mari 3013, 1076. Decola os 2-4, controle 19-8. 19-8, 3-1-5-2, boa. 7-4-7. Na fuga. Decola, ascensão a 330, saída PUCA, contato radar. 3-1-5-2. Salvador, 6747. 6747, possível. Para cópia. 340 Guarulhos. E 340 Guarulhos, aguarde, copy. Tá pronto, prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 340, Naturalistic 50. Decola da 10, curva direita, saída vai ser a gole, correção, saída da EL, transição de Léa. Aciona o código 5134 e controle 19.8. Autorizado Guarulhos, 340, Upper Whiskey 50, Dael de Nero, saída 5134, transponder o controle 198, objeto 6747. Correto, chama para o puxa, chamar. Chamar. 252, chama agora centro Recife, 12685, altera 2545. 2000.85, alterando 25.45, da 3152, boa. E Galeão 360, pronto a cópia? Autorizado, 360 Galeão, na Aperuísque, correção Aperuísque 1 no 4, decola da 110 com curva direita, saída da El, transição Blast, aciona o código 5135, controle 198. Direita, saída da retransmissão Blast, chame para o puxa acionar. Já no 604, boa noite. Informação Bravo 390 Fortaleza. E 390 Fortaleza, guarde cópia. Se tiver algum outro nível, a gente aceita. Eu não vou chegar com esse nível aqui agora. Beleza. Eu puxo acionamento, objeto 6747, só no gate 4. 6747 autorizado, chame táxi. Deixa eu lá. Dunas, autorizado 2000. Sim, ativo, tá passando ITOP agora, prossiga para 2000 pés, autorizado, Electric X-Ray sem light, reporte localizador. Recordará. Bono 076. 2, aguarde. Salvador, boa noite, 3178. 3178, sua identificação, prossiga na chegada Mari. Desça para 3000 pés, altímetro 1013. Permanece vigilância. 3000 pés, chegada Mari, 1013. Estou só fazendo arginado. Após ETAP, vou encerrar Vitor 366. O presente está autorizado o ETAP, voa direto ETAP, o 3178. Cliente da presente ETAP, 3178, chegado. Utilizada aqui no Regono, 076. 076 completa, chamando Torre 198 decimal 6. 186, boa noite, mano, 076. Boa. Torre Salvador, boa noite, mano, 076. 076, reposta nem checado, passando externo. Repostará, mano, 076. 604, tá pronto pra copiar? Consiga. Autorizado, Fortaleza, nível 390 na Pesulo 19, decola curva esquerda saindo da Momo, transição frote. Aciona o código 5133 e o controle 19.8. Fortaleza 390, Pesulo 19, tá, decola curva esquerda, Momo frote, 5133, transponde 19.8 é o controle. Correto, chame para o puxa acionar. Já estamos prontos. Aí, no 5 está autorizado, já está. Autorizado, vou no 604. Aborto 3305, Datão, autorização Recife. Recife, nível 370, mais de 4, é? Mas escuta, tá aprovada, certo? Deve ser a PUCA. Passar o Macaburo, 076. 76 de pouso, pistão no zero. Vento 050 graus, Roberto do Janais. Pouso na 10176. Para o táxi web 6747, alternamos com fins. 3 horas e 58 minutos, dando a borda. E táxi direito, até pode esperar, chame pronto para decolagem. Samará 47. Tem já de puxa do voo no 89? Tenho aqui 15 segundos. Ele me puxa acionar, chame táxi. Você espera visual com prazo da 6747. 6747, mantém a posição. mantém 6747. A linha mantém 6747. Boa noite, o Azul 4006. Leão 76, solo aos 43, livre táxi à direita. Alfa, chame antes da Juliette, ela me escuta. Alfa, antes da Juliette, recolherá. Manda 076. 040 da Mari, com 1013, o Azul 4006, solicito a RNAV. Ativo, após de TAP, vou encerrar Vitor 366 para a RNAV, Azul. 4006, obrigado. Para o táxi voo 1889.